Essa é pra ti, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, furtei. Vi aquela idosa entrar no beco com uma bolsa. Vi que era frágil e logo soltei a moca. Ela cai no chão, eu logo pego a grana dela. Rezo para Deus, por favor não me prenda. Vou mudar de vida porque eu sou da fé. E porque é fácil tirar a grana de quem não consegue, fica em pé. Adoro assaltar mulher, sexo frágil. Deus me perdoa, eu não sei o que eu faço. Ontem um cego pediu minha ajuda. Ele só queria atravessar a rua. Peguei na mão dele e mandei ele atravessar. Foi atropelado, óbvio que fui roubar. Deus, obrigado pela ajuda. É graças a ti que a polícia não me captura. Deus, obrigado pela ajuda. É graças a ti que eu roubo tudo que eu posso. Ontem ouvi uma senhora num beco pedindo ajuda. Corri pra perguntar o que tinha acontecido na rua. A bolsa dela havia sido roubada. Recuperei os itens perdidos e devolvi a carteira sem nada. Tenho um patrimônio de mais de 10 milhões de reais esperando pra eu roubar eles do bolso de um rapaz. A vida é difícil, mas pra nós ela tá nice. Porque nós tem grana enquanto ninguém olha pra trás. Deus que me perdoe, mas eu pequei. Vi um velho de muleta de noite e deixei. Um erro. Enquanto a PM não me acha, eu roubo mais de 6 caixas eletrônicos. Meu negócio é fé, não marcha ré, mas não vive no mundo do demônio. Na fé nós nunca cai, assalta idosa, criança e deficiente. Meu sonho é assaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Só assalto deficiente, cego e mudo. Sou muito eficiente, pulo cercas e muro. Se tá numa cadeira e tem roda, eu logo solto um murro. Mais fácil que tirar dinheiro de criança, e eu não sou burro. Yes. Assaltos.